Hoje, dia 10 de dezembro de 2017. Daqui a 18 dias, nós fazemos 8 anos aqui em Itabuna. E vamos que vamos, tem muito trabalho ainda pela frente. Amém ou não? Aqui eu digo eu, né, com a minha família, a vida nova. Diz assim o texto de João, capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e choraram também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: onde o puseste? A gente sabe que estamos falando da ressurreição de Lázaro. Você pode ver depois, no começo de João 11. Então Jesus perguntou, 34, onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Sepulcro é uma palavra antiga, erudita, para chamar túmulo. Eles costumavam enterrar, os judeus não tinham costume de botar os seus embaixo da terra. Eles, quando era possível, eles colocavam dentro de uma rocha e punham uma pedra para lacrar o túmulo. Versículo 38. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Se você voltar ao versículo 17, diz assim: chegando, pois, Jesus, encontrou já com 4 dias de sepultura. Então, a gente prefere ficar com o texto escrito por João do Espírito e não o relato que Marta fez, ok? A Bíblia relatou esse quase engano de Marta quando disse que era quase 4 dias, que na verdade já eram 4 dias, ok? Amém? Amém? 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas. Ele estava envolvido em faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, desenfaixai-o, deixai-o ir. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou nosso irmão Lázaro. E obrigado porque isso está registrado na tua palavra e nós podemos nos inspirar nela agora, hoje, mais de 2000 anos depois. Senhor, em nome de Jesus, toca nosso coração, Senhor. Deus, tantas coisas nos fazem resistir ao crescimento, ao desenvolvimento. Quantos de nós estão envoltos em tantas cascas, em tantos laços, em tantas ataduras? Deus, tem misericórdia de nós, que hoje assim, dessa forma que o Senhor é especialista em fazer, em momentos despretensiosos, o Senhor chega e transforma. Que em nome de Jesus, o Senhor, por graça e por misericórdia, nos surpreenda essa noite. Faz isso conosco, Espírito Santo. Aplica a palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Desenvolvendo a salvação. Pode repetir isso comigo? Desenvolvendo a salvação. Mais uma vez. Desenvolvendo a salvação. Antes de qualquer coisa, nós vamos usar vários textos. Hoje essa palavra vai parecer mais com uma aula do que com um sermão, mas glória a Deus, porque estamos aqui para aprender da palavra de Deus, amém? Em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade estava ali diante daquele sepulcro, e a verdade gritou: sai para fora, Lázaro. Uma vez eu ouvi alguém dizer uma coisa que me intrigou muito quando eu ouvi. A pessoa disse: você sabe por que é que Jesus disse o nome de Lázaro? E eu disse: não, por quê? E a pessoa disse algo muito inteligente. A pessoa disse assim: porque se Jesus não dissesse o nome de Lázaro, todos os defuntos ressuscitariam. Não é lindo isso, gente? É maravilhoso. Porque ele é a própria vida. E se a vida disser: todos se levantem, se levantam. Porque ele vai fazer isso quando voltar. Amém? Então, como não era ainda a hora dele falar isso, então ele teve que dar nome àquele defunto, né? Outra vez ele falou para a menina, tomou a mão dela e mandou que ela se levantasse. Mas não quero me aprofundar nisso, que vai que teologicamente eu estou errado em dizer que ele teria que falar o nome de Lázaro. Isso não importa, o que importa é que ele tem poder para ressuscitar todos os mortos a hora que ele quiser, amém ou não? Então, glória a Deus. Então, ele vai, sendo a própria verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu diria que ele é, fazendo um trocadilho com essas palavras, ele é o caminho entre a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu posso aplicar essas palavras também da seguinte forma: ele é o caminho entre a verdade e a vida. Nós temos o caminho, a verdade e a vida. E pode organizar de outra forma: nós temos a verdade, amém? Nós temos a vida que podemos alcançar se trilharmos o caminho. É um caminho, amém? Não são vários caminhos, mas é o caminho. Então, por quê? A pergunta é: nós, tendo a verdade, estando no caminho, não vivemos essa vida que às vezes nos perguntamos: por que mesmo que eu não vivo mais plenamente? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da salvação, amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho a verdade, estou no caminho e já recebi da vida eterna, amém? Mas a própria palavra de Deus nos insta, nos chama, nos convoca a querer mais. Querer mais não é você achar que há algo maior que a salvação. Não, não, não, não. O maior monte é a salvação, amém? Mas existem outras colinas depois. O maior presente que Deus nos deu foi nos fazer seus filhos e nos dar a vida eterna, nos livrar da segunda morte, amém ou não? Mas ele não quer só te salvar. Seria uma cena engraçada, Tati. Porque não é muito comum em Vida Nova a gente fazer o apelo assim, né? A gente costuma mais batizar quem converte, né? Mas imagine assim, eu falar: quem essa noite quer entregar a sua vida a Jesus? E a pessoa diz: eu quero. Aí vem aqui, e aí eu oro, a pessoa confessa Jesus e pum, cai morta. Porque se o objetivo fosse só salvar você, no dia da sua salvação você morreria. Acabou. Não é assim? Para que mais ficar vivo então? Correndo tantos riscos aqui embaixo, não é? Mas o Senhor, Ele quer mais. Quando eu digo mais, você entendeu comigo, não é, irmãos? Que o mais não é algo a mais que a salvação. Mas Deus quer mais com você, amém? Você quer mais com Ele, diga amém. Esse desenvolvimento começa na salvação. Esse desenvolvimento, ele começa na salvação. Que eu irei simbolizar aqui com o chamado de Jesus a Lázaro. Eu quero usar esse texto de Lázaro como um palco para didaticamente deixar alguns princípios aí no seu coração. Vamos combinar assim? Eu vou usar esse texto de Lázaro aqui, da ressurreição dele, como um palco para didaticamente deixar alguns princípios aí na sua mente, no seu coração, tá bom? Então, quando Jesus chega diante de Lázaro morto, podre, já há 4 dias, Jesus poderia ter ido antes, mas resolveu que ele iria já depois para poder tirar Lázaro da morte. Eu queria fazer uma analogia com o resgate que o Espírito Santo fez de mim e de você, nos chamando, amém? Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou da morte, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Então o Senhor nos chama. Imagina você lá morto, fedendo já. Oh, gente, por mais que eles botassem aqueles perfumes, mirra, nardo, e eles envolvessem o morto, o judeu lavava bastante o cadáver e enchia de óleos, de mirra, de especiarias, quando ele tinha poder aquisitivo para isso, e parece que a família de Lázaro tinha. E aí, assim mesmo, eram 4 dias. É você e eu, mortos no mundo. E é engraçado, porque é um morto que se acha vivo, né? Tem até um filme antigo, não sei quem viu, que o sujeito morria, e aí ele saiu carregando o morto, porque precisava do morto como um passe para ficar em algum lugar. Mas é assim, nós estávamos mortos. 2 Coríntios 3, 16, Deus abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, não falo, tem anjos para te servir, tua esposa para te amar. Em 2 Coríntios 3, 16, diz assim: contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Falando daqueles que se convertem no contexto aqui dos judeus. Mas não importa, estamos falando de salvação. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Maravilha! Então, o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que nós recebemos a palavra, amém? Jesus é a verdade, o caminho também é Ele. O problema é que nós muitas vezes recebemos a verdade, entramos no caminho, e embora recebamos a salvação em Jesus, é como se a gente parasse na salvação. Às vezes nós evangelizamos errado a pessoa que nós estamos tentando ganhar para Jesus. E nós prometemos tantas coisas, quando na verdade o melhor de Deus é Ele mesmo. Então tenha muito cuidado, porque é verdade que a gente pode falar do que Deus costuma fazer com as pessoas que recebem Jesus. Por exemplo, é muito difícil, é muito raro alguém receber Jesus e continuar com certos vícios, né? E continuar com a mesma conduta. Então alguns dizem, eu queria tanto largar esse vício, eu queria tanto ser alguém organizado, eu queria ser alguém de bem, eu queria tanto largar esse crime, ou então eu queria tanto largar essa vida vazia. Aí você diz, em Jesus você pode encontrar isso, amém? Porque Jesus, Ele dava comida ao povo, e muitos iam atrás de comida e cura, só que quando chegavam, recebiam a vida eterna, amém? Então não é problema você dizer que Deus também dá essas coisas menores, Mas nunca deixe de dizer o que é real no Evangelho, o que é mais profundo no Evangelho. É muito comum que as pessoas se acheguem a Jesus quando estão mais desesperadas, mais preocupadas, mais enfermas. Aí a gente vai dizer, sai daqui, porque você agora que está com problema, que procurou Jesus. Não, Jesus é só para quem está bem. Aí a gente vai fazer uma grosseria dessa? Claro que não. Até porque às vezes aquele aperto foi o próprio Deus, ou que fez, ou que permitiu para a pessoa encostar ali. Amém ou não, irmãos? Amém? Então, primeiro desenvolvimento, primeira caminhada que nós vamos dar, olha como o texto é claro: contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu, ora o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, olha só, esse texto ele é legal porque ele sintetiza aí dois estados, o da conversão e do desenvolvimento dessa conversão. Você já viu que às vezes a gente evangeliza alguém e a gente é muito afobado, a gente às vezes, a pessoa nem recebeu Jesus ainda e a gente já quer obrigar que a pessoa viva um princípio que às vezes você ainda está lutando para viver? Que pressa! Se com a gente é difícil, quanto mais com um sujeito que nem convertido é, nem tem o Espírito Santo, não é? Gente, a gente erra tanto com isso, e a gente tem que saber que tem fases, tem etapas. Não dá para a gente querer dar uma feijoada para uma pessoa que às vezes nem convertida é ainda. A própria palavra de Deus diz que o neófito a gente vai dando um leitinho. Então, tenha cuidado para você não perder, perder o ritmo e afastar a pessoa ao invés de atrair. Já viu? Eu já errei nisso. Muito. Foi pouco, não. Já errei muito nisso. A pessoa começava a mostrar um interesse por Jesus, eu bombardeava ela com como ia ser, o que ela ia fazer, que como ia ser maravilhoso, e aí falava de disciplinas espirituais. Meu Deus, a pessoa mal conseguia beber menos para poder ir para o culto mais sóbrio. E eu já ia dizendo, não, que beber o quê? Deus vai te libertar disso, e não, isso é pecado, vai para o inferno. Eu exagerava até no que a Bíblia não dizia. Então, vamos aqui pensar o seguinte: muitas pessoas hoje, como eu falei brevemente aqui na palavra, no chazinho de fralda de Benício, muitas pessoas querem viver algumas coisas da Bíblia, cada vez mais. Eu estava na pós-graduação ouvindo um doutor, professor muito, muito jóia, ele é o coordenador do curso da UESC de administração. E interessante porque, falando de desenvolvimento, tanto é de lá que você está na Bíblia, estou pregando para vocês, claro, dentro do contexto da palavra de Deus. Mas a gente vê assim, e ele falando sobre as inteligências, e falou um pouquinho sobre inteligência emocional, mas ele falou de inteligência espiritual, e eu falei, verdade, muito se fala também nessa inteligência espiritual, e sempre que alguém fala no meio acadêmico inteligência espiritual, fala, nada a ver com religião, viu gente? Nada a ver com religião, gente. Até inteligência, isso é um absurdo. Até inteligência espiritual, mas não tem nada a ver com religião. Mano, casamento não tem nada a ver com religião. Tanto é que casa um homossexual um com o outro. Ou seja, o mundo está querendo viver o que só é possível aqueles que nasceram de novo. O problema é que eles querem viver sem nascer de novo. Vai dar certo? Claro que não. Inteligência espiritual, casamento, princípios criados por Deus só funcionam em Deus. É por isso que a primeira libertação, o primeiro desenvolvimento é quando a gente nasce do Espírito. Olha, tão lindo, eu já tinha estudado isso tanto e tudo, mas mais profundamente eu entendi isso pregando. Outro dia eu li o pastor David Anshu, o Anshu lá da Coreia, da maior igreja do mundo, e igreja séria assim, né, igreja de Deus. Eu até estou querendo ir lá, irmãos, quando vocês orarem por mim, vocês dizem, oh Deus, abençoa meu irmão, meu pastor, para ir lá na Coreia conhecer lá a igreja do pastor Show. Pô, alguém pode orar por mim por isso, amém? Alguém aí, obrigado. E aí, ele disse assim, olha, tem coisas que eu descubro de Deus assim, aconselhando, pregando, assistindo televisão. Eu falei, olha só, não é blasfêmia não, essa televisão. Se for uma coisa que edifique. Ó. Mas a gente ouve Deus, quem está ligado em Deus, vê Deus, ouve Deus em... trivialmente, amém? É assim que deve ser? Pronto. E eu estava pregando aqui sobre o texto de João 3, quando Jesus encontra Nicodemos. E aí disse para vocês assim, estava mais ou menos até aqui assim andando, e eu disse assim, olha só, Jesus está dizendo que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, porque ele fala da água, né, que ali está falando, o judeu, ele fala de nascer da água por causa da placenta, alguns dizem que é o batismo, mas não importa, o que importa é quando Jesus diz que o nascido do Espírito é Espírito. Então, antes de você nascer do Espírito, você era morto, mortinho, mortinho da Silva, morto em delitos e pecados. Mas um dia você nasceu do Espírito, o seu Espírito que era morto, ele não foi reciclado, ele tinha um negócio morto em você, mas aí de repente o seu Espírito, ele nasce de Deus, na sua conversão, e sendo gerado pelo Espírito, você passa a ser filho. Antes, você só era criatura, mas quando há conversão, você é gerado por Deus. Ah, então quando eu nasci na barriga da minha mãe, eu ali ainda não era gerado filho de Deus? Não, você era criatura. Na verdade, tecnicamente, teologicamente, biblicamente, você era filho do diabo. Que é uma coisa que a gente fica sem jeito de falar, né? Mas é bíblico. Até você converter, você era filho do diabo. Mas você converteu, amém? Você recebeu Jesus? Você foi gerado de Deus? Então agora você é filho de Deus. Aleluia! Amém ou não? Oh, glória! Então, o primeiro desenvolvimento que alguém pode ter é nascer de Deus, amém, irmãos? Nascer de Deus. Então esse é o primeiro. A partir daí, tudo deve acontecer. E o que eu vou falar um pouquinho agora. Mas... porventura alguém pode estar me ouvindo aqui nessa gravação que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não creu e confessou e seguiu os mandamentos de Jesus, que ainda não teve o Espírito Santo lhe governando, que ainda não rendeu, se entregou-se a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Jesus só é Salvador daqueles que é Senhor. Então, uma vez que você recebe a Jesus, você tem o seu primeiro desenvolvimento, amém, irmãos? Para desenvolver a salvação, primeiro você precisa ser salvo, amém? Sim, amém, glória a Deus? Então vamos fazer essa comparação assim, Lázaro é um servo de Deus, amém? Eu estou falando figurativamente, tá bom? Amém? Então primeiro Jesus grita e chama Lázaro, Lázaro sai. Mas esse acordar de Lázaro da morte para a vida só foi possível porque Jesus o chamou pelo nome. Pelo nome. Assim como Jesus chamou Lázaro pelo nome, o Senhor Jesus chamou você pelo nome. Você não foi salvo assim na enxurrada de salvações que estava acontecendo naquele dia. Ou você não foi salvo porque o pastor estava muito ungido naquele dia pregando. Ou aquele amigo seu que te falou do evangelho, né? Ele conseguiu convencer você psicologicamente. Não, eu lembro que eu estava ainda em teologia, eu fiz o seminário presbiteriano, depois no último período eu saí e fiz a faculdade de teologia, batista, e como era diferente, amo os batistas, mas tinha uma aula lá que foi sofrível, porque a aula era uma aula, eu sempre aprendi homilética, pregação com meu pai, só uma vez com outro pastor, que foi pastor auxiliar do meu pai, mas lá na faculdade Batista, teve uma aula dentro dessas disciplinas, que foi muito difícil, porque o professor queria nos convencer, presta atenção, que a responsabilidade, não total, porque seria um blefe teológico muito grande, né? Mas ele insistiu muito para que nós fôssemos muito dedicados à pregação do sermão e deu várias técnicas de persuasão para que as pessoas saíssem dali levantando a mão. Gente, eu ouvia e dizia assim: Jesus, que é isso? Que confusão, que equívoco, terrível! Que equívoco terrível! Oi, gente, você sabe que eu sou esforçado, né, com psicologia. Não seria difícil para mim uma catarse, uma psicologia de grupo, como chamam os alemães, uma Volkspsychologie, promover uma espécie de catarse coletiva e dizendo coisas certas no momento certo, fazendo uma leitura da linguagem corporal de vocês ou de alguém para poder levantar a mão. Mas e a partir daí? Quem chama é Jesus. É o Espírito que convence. Amém? A Bíblia diz: muitos são chamados, só respondem aqueles que são escolhidos. Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos. Então, o papel nosso é evangelizar, é falar do amor de Deus, é falar de quem é Jesus, e é o Espírito que convence. Amém ou não amém? Então ele chamou você pelo nome e ele resgatou você da morte, do reino da morte, para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! E é assim, glória a Deus. Amém ou não? Então seja grato, porque a sua salvação é pessoal. Foi algo que Deus fez com você. Primeiro investimento, Deus fez com você. Agora há uma segunda fase que é nos resgatar desse caminho de trevas. Primeira fase, ela não cabe à sua escolha. Não se engane, não se engane, não se engane. Você foi salvo pela presciência de Deus. Alguns dizem assim: olha, segundo a presciência de Deus, porque ele sabia que eu ia escolher ele. Isso é tão complicado. O que Deus sabia é que eu nunca ia escolher ele, porque a Bíblia diz que não é um justo só sequer, ninguém quis a Deus, ninguém, ninguém, ninguém. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Você não escolheu ser salvo, o Senhor te escolheu. E você foi feito filho, ok? Só que uma vez que você é feito filho, aí você nasceu, você tem vontade. O que você escolhe não é se vai ser salvo ou não. Quem escolheu você foi o Senhor. O que você escolhe é que tipo de salvo você vai ser. Se você vai ser um crente morno, se você vai ser um crente frio, se você vai ser um crente carnal. Você não escolheu ser crente, você não escolheu ser cristão, você não escolheu ser servo de Deus, o Senhor te escolheu. Mas uma vez que você foi salvo, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você é filho, agora você tem escolhas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Primeiro, é um processo, uma vez salvo, uma vez já que Deus desenvolveu você e arrancou você das trevas, depois a segunda fase nos resgatar de caminhar nas trevas. Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha só, estar no mundo, temos que estar, porque aqui que nós salgamos e iluminamos, amém? Não é? Então Jesus não disse assim: Pai, tira eles do mundo. Ele falou, não, na oração sacerdotal lá de João, ele diz: não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. É como se Jesus dissesse: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas tire o mundo deles. Uma vez um sociólogo foi chamado para comentar uma situação interessante, antropológica, tem uma palavra, vou lembrar, fala pitoresca. Uma certa favela do Rio de Janeiro, as pessoas ganharam casas, apartamentinhos, tipo Minha Casa Minha Vida, sabe? Olha que legal, até a portinha de madeira, um negócio assim, ó. Gente, para sair da favela, um barraco de papelão e morar num apartamento, olha que coisa digna. Só que com algumas semanas ou meses, não me recordo, foi Gilberto Gimenstein, se não me engano. E aí, para comentar esse fenômeno. E aí disseram: olha só, algumas semanas depois, já tinha outra favela em cima do condomínio. As pessoas arrancaram as portas e as janelas para fazer fogo, para fazer... uma coisa dantesca, o que aconteceu? E aí perguntaram para ele, o que é isso? Aí ele falou, não adianta tirar as pessoas da favela e não tirar a favela das pessoas. Você saiu do mundo, amém? A pergunta é se o mundo saiu de você. Porque se ele não saiu, a favela volta. A favela toma conta do condomínio. O condomínio está ali, você é salvo. Mas é feio. O Senhor Jesus chamou Lázaro. E não só tirou ele da morte, do Sheol, da morada dos mortos. Mas disse, sai para fora. Sai do lugar dos mortos. Sai do sepulcro. Aí tem pessoas que dizem, eu converti, mas não mudou nada na minha vida depois que eu converti. Questione se você recebeu Jesus. Então primeiro ele chamou Lázaro. Gente, a primeira chamada de Jesus foi para o espírito de Lázaro tornar o corpo dele e ele ressuscitar. Mas depois, no mesmo brado, Jesus manda ele sair do lugar do morto. Meu Deus, não dá para a gente converter e a gente ainda está enterrado. Amém ou não? Acho que Deus está falando alguma coisa com você aí. Não dá para ter os mesmos hábitos, não dá para ter os mesmos pensamentos, não dá para ter as mesmas vontades, os mesmos desejos, não dá. Tem gente que entra no Evangelho e mal educado teologicamente, acha que o Evangelho vai dar para ela o que o mundo não deu, das promessas do mundo, não. O Evangelho vai dar o que o mundo não deu, das promessas da palavra. Então saia em nome de Jesus, faz o 360 graus ó, na sua vida e olha o que é mobília do mundo. Eu estou dentro ainda da caverna, estou enfaixado ainda, eu estou ainda aqui, estou escuro, como é que está aqui? Tem que fazer isso. Desenvolver. Filipenses 2:12 diz, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Não é só na frente do pastor Paulo, ou do pastor Tiago, ou dos irmãos da Vida Nova. Eu li esses dias, deixa eu ler aqui, porque eu achei tão interessante, de um filósofo, ele disse o seguinte, me permita eu abrir aqui no meu celular, ele disse assim, olha aqui, achei, foi o Tales de Mileto, ele disse assim, toma para ti o conselho que dás aos outros. Eu li hoje Paulo aos Romanos, quando ele diz assim, você acha que conta é o que você fala, ou é o que você vive, em outras palavras? Diz, olha, não dá para você, que diz para não se fazer algo errado, fazer isso que é errado. Como que isso é plausível? Gente, aí a gente para assim e diz, Deus tem misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia de mim. Porque a nossa vida, ser cristão, anuncia uma vida diferente. Tanto é que quando tem um escândalo, o que é que dizem? Não disse que era cristão? Porque até as próprias pedras estão clamando, o próprio mundo olha para o cristão e espera uma atitude diferente. Mas a gente vai ver isso como? No poder do Espírito Santo, Ele vai dar poder para a gente. Eu tenho dito isso constantemente aqui, tudo que nós aprendemos, junto com a lição, vem poder do Espírito para que compramos, irmãos. Porque o Espírito Santo não lança uma palavra vazia ou lança. Então, o primeiro desenvolvimento que podemos ter é a salvação, amém? Segunda fase é ser resgatados desse lugar de trevas, de estar, de agir como no nosso estado antigo. A palavra aqui usada para desenvolver Catergozomai. Ouviu? Catergozomai. Fala aí pro seu vizinho essa palavra. Catergozomai. Acho que só a Tati falou. Catergozomai. Catergozomai é a vossa salvação, amados. Aqui, catergozomai, eu vou falar umas 8 vezes, você vai decorar. Catergozomai aqui quer dizer, essa palavra catergozomai. Catergozomai quer dizer modelar, tornar alguém próprio para algo. O Espírito quer tornar você próprio para algo. Mas para isso ele precisa modelar. O que é modelar? Modelar é colocar numa forma. Mas em que forma? Baseado em quem? Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aleluia! A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Olha! Engraçado, falamos disso hoje, não foi? E aos que chamou, a este também justificou. Aleluia, somos a justiça de Deus, amém, irmão? E os que justificou, a este também glorificou. Já vivemos um pouco da glória, e plenamente, quando nós subirmos aos céus, amém? É muita glória, aleluia. Como gostam os irmãos do fogo, aleluia, muita glória, muita glória, muita glória. Então, quer dizer, apóstolo Paulo, que o que você disse em Filipenses 2, que devemos catergozomai, desenvolver a salvação, é modelar, é tomar forma para se tornar próprio para um serviço, para algo. Tomar forma de quem? Tomar a forma de Jesus, para sermos conforme à imagem do seu Filho. Vamos lá. E aí, eu vou ser bem honesto com vocês. Tem um livro antigo, tempo que eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem. Até uns 89 eu vou me chamar jovem. Depois eu me considero já mais adulto. Que dizia assim: em seus passos, o que faria Jesus? A bola aqui. Não é, papai? É lá dos baptistas, né? É do nosso, da nossa galera. Seus passos faria Jesus. Tem um filme, é verdade, vou até procurar para assistir. Em seus passos, que faria Jesus? Em seus passos, que faria Jesus? E, irmãos, uma pergunta boa para você fazer. Meu pastor, o que é que faria Jesus aqui, agora, nessa situação aqui? O que faria Jesus? Aí você para, diz, o que faria Jesus agora aqui, nessa situação com minha esposa, nessa situação com meu filho, nessa situação com o discípulo, nessa situação com meu pastor, com minha igreja, no trabalho aqui agora. Jesus riria. Eu esse final de semana ri demais na aula. Professor muito engraçado, muito culto, mas acho que eu ri demais. Eu ri de algumas coisas que não era para rir. Que se estivesse à frente de vocês, eu não iria rir. E não foi uma nem duas vezes que o Espírito Santo falou assim: é mesmo? Você vai rir disso? O que faria Jesus aqui? A gente precisa perguntar mais isso, irmãos. O que faria Jesus aqui agora? É claro que muitas vezes nós não vamos conseguir fazer o que Jesus faria, mas aí a gente também pode agir como a Bíblia ensina, como a gente não consegue se arrepender, orar ao Senhor, pedir graça, né? De oração dos irmãos, confessar. Mas isso precisa retornar aos nossos lados. Tem que ser diferente. Amém? Não dá para a gente continuar com a mesma mobília de quando a gente estava morto. Não dá, não. Aleluia. Jesus chamou, o primeiro chamado de Jesus tirou Lázaro da morada dos mortos. Mas ele continuou e disse, sai para fora. Não pode só converter não, irmãos. É glorioso, amém ou não? Mas a própria conversão é marcada por mudanças. Você está aqui, amém? Já estou perto de terminar. Então, nós devemos nos modelar conforme de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu preguei esse texto, acho que é o texto que eu mais prego na minha vida. Se algum dia faltar luz, eu vou pregar esse texto. Vai ser tudo decorado, os pontos, os tópicos e as ilustrações. E talvez seja um dos textos mais importantes da Bíblia. Romanos 12, 2. E não vos conformeis... Eu já falei uma palavra grega hoje, vou ficar só na... Ketergozomai. Parece coreano, né? Ketergozomai. Não vos conformeis... Palavra usada aqui é modelar-se de acordo com. Olha, a mesma palavra que foi usada para desenvolvimento. Está aqui comigo, amém? Aí ele diz, não se desenvolva no molde do mundo. Não se modele no molde do mundo. É assim, ó. Se você se modelar no molde do mundo, você vai servir para o mundo. Mas se você modelar no molde de Cristo, você vai servir para Cristo. Amém? Então, o desenvolvimento da salvação é tornar-se ao molde de Cristo. Porque com a forma de Cristo, eu não vou mais me interessar pelo mundo perdido. Eu vou me interessar pelos perdidos do mundo. Qual é a forma que está nos inspirando? Que o Senhor use esse ensino de hoje para revolucionar a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Não vos conformeis, não tome a molde do mundo, mas transformai-vos. Mude a forma, metamorfo, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o contexto do texto de Romanos, a gente sabe que está falando de uma metanoia, uma transformação mental. A transformação que acontece a partir da experiência com Jesus, isso vai moldar a minha forma no molde de Jesus. Há um princípio de psicologia, chama também modelagem. Então, a gente fala assim, psicologia, né, Dinha? Parece que é uma coxa de retalhos tão grande que a gente pode, às vezes, falar coisas antagônicas citando psicologia, citando os teóricos, né? Mas esse pessoal americano aí, eles chamam de modelagem o quê? Você olha para alguém que tem sucesso em alguma área. Então, eles dizem assim, para você ter o mesmo desempenho, você pode se modelar repetindo tudo que essa pessoa faz e pensa, e aí você vai ter os resultados iguais às dela. É muito interessante, embora impossível. Mas a ideia é interessante, muitas pessoas conseguem. Isso funciona muito em coaching, funciona muito com empresários. Às vezes o empresário diz, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Aí o conselheiro psicológico diz... Você tem que procurar um empresário bem-sucedido no seu ramo, fazer tudo o que ele faz. Aí o sujeito vai e faz tudo e se dá bem. Porque ele estava moldado errado. Agora é interessante que, uma coisa que eu penso, que o melhor, não só da psicologia, mas da filosofia, da antropologia, da sociologia, o melhor das artes humanas já está na Bíblia, amém, Cris? Então o que a Bíblia está dizendo é assim, você quer ter o resultado... Gente, às vezes a gente olha para um irmãozinho... E se inspira nele, fala, oh meu Deus, que coisa linda, como essa pessoa tem vida com Deus. Vai ver a vida dele, vai ver como ele caminha com o Senhor, vai ver como ele experimenta Deus, vai se modelar, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou, de Cristo. Então se não está dando certo, é porque você está modelado errado. Tem humildade de rever a sua modelagem, tem humildade de ver a que forma você está. Então Paulo diz, eu imitei Cristo, que foi meu discipulador. Teve Barnabé um tempo, mas depois Jesus, Paulo direto dizia, e o Senhor apareceu para mim, e o Senhor apareceu para mim. Já pensou? Oh, vem, vamos fazer nosso discipulado. Amém, Senhor, levantado e acordado, para a glória a Deus. Então, vou mandar lá. Quer ser uma mulher sábia? Procure uma mulher mais madura, cheia do Espírito Santo, aprenda com ela. Está lá em Tito, amém? É simples assim. O problema, irmãos, é que tão difícil esse negócio de ter que mudar, né? Porque mudar dói, não é verdade? Mas dói mais se você morrer como tá. Olha aí Deus falando. Mas vamos acabar que está doendo até em mim. Glória ao teu nome, Jesus. O Senhor é tão amoroso. 3, para acabar. O desenvolvimento final, ele é para que você sirva melhor no corpo de Cristo. O primeiro, nosso desenvolvimento, primeiro, é ser arrancado da morte, ser arrancado de sermos filhos das trevas e do diabo, para sermos filhos de Deus. Amém? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém ou não? Primeiro. Segundo, ele nos chama a sermos sal, sermos luz, a nos conformarmos à imagem de Jesus, sermos modelados com a imagem de Jesus e viver uma vida diferente da que nós vivíamos quando éramos ímpios. Amém? E nessa caminhada, nós continuamos caminhando. Muitos irmãos sinceros, honestos, convertem, aleluia. Não fazem mais um monte de coisa errada que faziam no mundo. Passam a fazer um monte de coisa certa do reino. Porque não se engane não. Não é só não fazer mais o errado não. Viu? Porque não tem alma que aguente. Tem que passar a fazer o certo. Amém? O vazio é muito grande quando você tira aquele catatal de coisa errada. Bota as coisas certas no lugar. Amém ou não? E nessa jornada, a gente vai para onde? A gente vai começar a sentir um desejo intenso de fazer a obra do Senhor. Amém ou não? Terceira fase desse desenvolvimento é para o serviço no corpo. Quando Jesus manda tirar as faixas, Jesus então diz, sai Lázaro. Chama Lázaro, depois manda Lázaro sair. Depois a Bíblia diz que ele estava atado às mãos, os pés e tinha um lenço sobre a sua cabeça. Provavelmente também tinha uma mortalha sobre o corpo dele, porque assim os judeus faziam. O fato é que ele estava atado. Envolvido, não é isso? Amém? Está aí na sua Bíblia? Concorda? Só que Jesus manda tirar as faixas. Vamos ver? Olha que interessante. Vamos usar isso de forma ilustrativa para as nossas vidas. E saiu 44, que esse tivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus, desliga-o, desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o aí é tirai a faixa, desatai-o, como algumas versões dizem. Amém? Então o sujeito já estava vivo, o sujeito já tinha saído daquele lugar fedorento que era o sepulcro, que eram as suas e as minhas velhas atitudes, já estava dentro da comparação e ilustração que estamos fazendo, já estava ali a forma de Jesus, buscando esse formato. Só que Jesus mandou desenvolvê-lo. Mandou o quê, pastor? Desenvolvê-lo. Não, pastor, mandou desatá-lo. Desenvolver o latim. A palavra desenvolver, no, nós usamos em português, e na palavra latina, que, como os radicais são parecidos, que a nossa linguagem português também é latino, desenvolver é depor, é tirar o que envolve. Desenvolver é tirar o que lhe ata, o que lhe maniqueia, o que lhe amarra. Desenvolver é arrancar o que lhe detém. Efésios 4:11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aleluia! Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Existe um desenvolvimento maior com pressão do que esse? Ao estado de homem feito, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Deus não quer que você continue amarrado. Ele tirou você do inferno, das garras de Satanás. Ele tirou você do mundo. Agora ele quer desatar você. Quantos crentes atados, amarrados? Quantos pastores atados, amarrados? Quantos músicos atados, amarrados? Quantos líderes atados, amarrados? Chega disso. Ele tem poder para desatar você. Ele tem poder, ele quer fazer isso. Ele não vai desistir até que ele faça isso com você. Porque Deus é assim. Ele ama e investe. Só que muitas vezes nós não decidimos por isso. Antes de acabar, vamos continuar o texto. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia, também a maquinação do erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Crescimento. Aleluia. Deus deu ministérios, deu dons, deu poder para desenvolver, para não ser mais como menino, para não ser levado de lá para cá, por um e por outro, pela ganância dos outros. Para quê? Para todos ligados, cada um fazendo o seu papel, desatados, possamos glorificar a Cristo, cada um de nós ser edificados. Amém ou não amém? Para que isso mesmo, pastor? Jesus falou isso de si mesmo e chamou-nos a fazer o mesmo. Lucas 4,17, quando ele está na sinagoga, pega o livro de Isaías e diz: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para não estarem mais atados, e para proclamar o ano aceitável ao Senhor. Mateus 28, 18. E aproximou-se Jesus, falando-lhe, dizendo: foi-me dado toda autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que assim, só assim eu estarei convosco, porque a sua versão revista, corrigida, atualizada, está errada. Fui estudar isso e descobri. Jesus diz: e assim, e só assim eu estarei com vocês. Ele botou uma condição? Sim. Então, a condição para Jesus permanecer agindo na igreja, estar com ela, gente, é só ler Apocalipse. Ele que diz se um grupo é igreja ou não. Não é uma placa na porta. Ele tem as estrelas na mão, ele caminha pelos candelabros. Ser considerado igreja por Jesus é isso aqui. Só que você vai ter que decidir. A gente pensa que decisão é só na hora da conversão. É a hora que menos tem decisão. Pronto, falei. A gente tem que fazer mais apelos assim: quem quer ser crente para rachar? Quem quer deixar de agir como agia quando era ímpio? Quem quer encarar o ministério como algo sério? Eu não posso ser crente há um mês, dois, três, um semestre, dois, três, um ano, dois, três, e só venha a nós, engordando, arrotando. Não gostei do sermão hoje. O pastor não estava ungido. Arrotando o sermão. Para que tanto evangelho? Para que tanto? Se você e eu não anunciarmos, fazermos discípulos, batizarmos, para que isso tudo? Tem alguma coisa errada ou não tem? Nós somos uma nação de sacerdotes, irmãos. Todos nós. Para terminar essas palavrinhas difíceis, decidir, do latim também, decedere. Decidir significa ceder. abrir mão, para se desenvolver, para se desatar, você precisa decidir. O problema de decidir é porque decidir é ceder. Ah, eu pensei que eu podia escolher tudo. Quem escolhe tudo não escolheu nada. Porque escolher é ceder. Quando o homem casa com a mulher, ele escolheu aquela e cedeu. Todas as demais não vão poder mais ser dele. O problema é que a gente não quer abrir mão. Se não quer abrir mão, não decide, fica em cima do muro. Pega uma palavra dessa que foi o Espírito que deu a todos nós, inclusive a mim, e pensa um pouco mais. Eu acho que eu não estou pronto. Decide em nome de Jesus. O que você vai ceder para se desenvolver? Porque salva você já está. Vamos ficar de pé e orar? Senhor Jesus, a palavra está posta. Que teu Espírito Santo nos ajude a não perdê-la, que o diabo não roube de nós. Nosso adversário perca mais uma vez, porque ele é perdedor. E o Senhor seja glorificado em teu Espírito Santo nos... Sim, é um incômodo, porque nós não queremos ouvir. Nos incomode com as palavras, nos constranja a entender que não há espaço para não desenvolver a fé que o Senhor nos deu. O Senhor diz que aquele que larga a mão do arado, o Senhor não se compraz nele. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a viver a tua palavra. Nós não podemos olhar essas cadeiras vazias com indiferença. Não podemos mais, tão ocupados com tantas coisas. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós aqui, Senhor. Nós precisamos levar a sério o teu evangelho. Marca-nos com essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos desenvolver o que nos foi dado, porque o Senhor disse: eu te dei talentos, porque você os enterrou. Tem misericórdia de nós quando só contemplamos a tua face de graça e de perdão, e esquecemos os teus olhos como chama de fogo, e nas tuas mãos o cetro de ferro a reger as nações. Nos chama ao zelo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você ainda me ama, diga amém. Amém. Eu te amo, Deus abençoe você em nome de Jesus. Pode se sentar um pouquinho.